Eu tinha compromisso 4h30 para você buscar a Annalise 4 horas. Eu não quero saber o que que você está fazendo. Você se vira e busca ela na hora. Ou você está achando que no juiz ele vai estipular um horário, você vai buscar a hora que você quer, porque você não tem responsabilidade. Se manca, meu filho, cresce.